Playboyçada vai tremer quando vê os arsenal. Com as 12 engatilhada, os pivete é do mal. Playboyçada vai tremer quando vê os arsenal. Pisou no meu distrito, ratata é funeral. Playboy, não adianta que você vai tremer. Vai tremer com as potência. Desacredite, a Silver Point logo vai conhecer. Conhecer, ouça e trema. No meu distrito o bagulho é doido pro lado dos burguês. Vai cair nela, pilantra vaza, mas não esquece a chave, os doca do seu A3. Me deu na viela. Tipo sexta 13, motosserra furado. Os canhão já tá entupido, pronto pra tocar o terror. Te apresento o distrito, meu brinquedo matador. Playboy pensa em correr, a bala já estraçalhou. Na regra dos bandidos, nem gato tem 7 vidas. É cada um por si, gira o tambor e mete a riba. E playboy quer ser patrão, aqui nós é terrorista. O colete te protege, mas sua cabeça tá na mira. Aqui o jogo é claro pra quem tá de conversinha. Pólvora vai explodir e aqui vira chacina. A bala vai comer, playboy acha que tá de cima. Se liga seu comédia que a maldade tá ativa. Não adianta chorar que aqui é sem perdão. Só as balas na reta, brasa quente no cuzão. Me apresento Killer Toy, pronto pra puxar o cão. Vou julgar sua sentença na reta do meu 8ão. Playboyçada vai tremer quando vê os arsenal. Com as 12 engatilhada, os pivete é do mal. Playboyçada vai tremer quando vê os arsenal. Pisou no meu distrito, ratata é funeral. Playboy, não adianta que você vai tremer. Vai tremer com as potência. Desacredite, a Silver Point logo vai conhecer. Conhecer, ouça e trema. No meu distrito o bagulho é doido pro lado dos burguês. Vai cair nela, pilantra vaza, mas não esquece a chave, os toca do seu A3. Me deu na viela. Os boy vai tremer que os bandidos tão nascendo. O arsenal tá completo, quero ver se tu sustenta. Gostar de intimidar querendo ser o bambam. De medo quando vê os bandidão. Te apresento a minha quebra, São Sebastião, onde o lucro dos pivetes se transforma em cifrão. Pra mais tarde lá no bolim, colar com os canhão. Minha banca tá formada no estilo psicopata. É isso mesmo, seu cuzão. Vai cair na bala, gosta de pisar nos firma só porque tenho tesouro. Mas eu tenho meu brinquedo que gosta de cuspir fogo. Tem vários pivetes que no distrito é por nós. Com as máquinas carregadas, 100% os heróis. Pensa protegido em volta da cerca elétrica. Piso pé bola de casa e meu oitão disfarela. Playboyçada vai tremer quando vê os arsenal. Com as 12 engatilhada, os pivete é do mal. Playboyçada vai tremer quando vê os arsenal. Pisou no meu distrito, ratata é funeral. Playboy, não adianta que você vai tremer. Vai tremer com as potência. Desacredite, a Silver Point logo vai conhecer. Conhecer, ouça e trema. No meu distrito o bagulho é doido pro lado dos burguês. Vai cair nela, pilantra vaza, mas não esquece a chave, os doca do seu A3. Me deu na viela. Admite, boy cuzão, com meu prazer de te matar. Vai ser longo na quebrada, pronto pra te detonar. Se os bandidos tão à solta no distrito marginal, sua cabeça decepada vem parar no meu quintal. Consciência prevalece na mente dos ladrão. Quer catar, engatilhar, pipoca esse vacilão. Você tem carro, iate, moto e mansão. Eu tenho meu brinquedo pra detonar, cuzão. O trio tá formado, os assassinos, psicopata, bandidão. Pela sombra, ataca na calada, vai invadir sua mansão. Reunido com os ladrão, no bolinho se destaca as carinhas dos vilão. Quer tirar onda de boy, quer tirar onda de marca. Quer descer na minha quebrada, curte fazer fumaça. Relaxa, que a brisa é da marafa quando tu entrar no carro. Cuidado, é ferro na cara. Playboyçada vai tremer quando vê os arsenal. Com as 12 engatilhada, os pivete é do mal. Playboyçada vai tremer quando vê os arsenal. Pisou no meu distrito, ratata é funeral. Playboy, não adianta que você vai tremer. Vai tremer com as potência.